M1-42, chame o centro, Recife 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, traço. M1-466, desça via para 2000 pés, QNH-10 no 5, autorizado. Final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte, estabilizar no localizador. Boa, no 966, desce Mari, via, autorizado ILS X-Ray, desce para 2015, chama estabilizado. 966. Segue para pouso, Serra Índia com Índia. Luz é livre, Yankee Romeo Tango. Trato, Tango. Quatro, desça para o nível 050. 050, da 3, Salvador, boa tarde, acelera 6314, informação FEDEC. Boa tarde, o Xenema 314, acione a identificação, desça via chegada a Mari para o nível 060, QNH-10 no 5. Via Mari no 060, guarda no 15063, no 4. 097, chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 118, decimal 95 para a Torre, obrigado. É o Gol 1097, tá passando uma milha de Índia Sierra, trem baixo travado. Gol 1097, continua com a aproximação, guardando a pista livre. Guardando pista livre, gol no 097. Sete, livre pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 089. Tem livre pouso, cabeceira 1-0, voo 1097. A bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 9-5, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 129-5, Fox, livrando CTR Salvador, autorizado frequência livre, ao ingressar, termina Aracaju, chama o controle 1-2-0, decimal 3. Mantém a posição, Índia Novo Emirado. Marcelo. Dia 4.000 pés, 1-0 no 5, desce agora, 3-1-5-4. Ou 2009, a linha mantém. A linha mantém, 2009. A 304 apenas para informação, tráfego 2 horas e 4 milhas, rumo ao posto, mantendo 2.500 pés, tipo 1 Bravo Novembro e 2 Passar. 304, muito obrigado. Novembro Alfa totalmente pronto para a decolagem? Decolagem autorizada, o vento 1-2-0 graus, 1-0-9, vende a Novembro Alfa. Voo 1097 lembrou. Voo 097, táxi via Alfa, repartente da Juliette. A Alfa chamando da Juliette, voo 1097. Meia, uma milha e meia do externo, avistando, baixou e travou. Fala 966, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando. Zona 5-4 autorizado final do procedimento LS, reporte no curso do localizador. Autorizado o procedimento, da 3 zona 5-4, vai informando o final. Colado 859, autorizado curvar à esquerda, mantém a perna contra o vento, da pista 1-0, mantendo o setor sul do aeródromo, aguardando para cruzamento do campo. Vai manter a perna contra o vento, da pista 1-0, aguardando o cruzamento do campo, onde ela vender alfa. Voo 2009, decolado 1800, vamos tráfego à direita, mantendo a perna contra o vento da pista 1-0, não interfere com a decolagem, chama agora o controle, 1-9, decimal 8. 19-8. Voo 966, cheque o trem, nível pouso pista 1-0, o vento 1-2-0 graus, 0-9 nós, informo o tráfego à direita, sua direita, mantendo a perna contra o vento, do, da 1-0, não interfere com a sua aproximação, tráfego mantém 1-1000 pés, um Charlie 1-5-0. Gol 1-9-6-6, sendo o tráfego baixado e travado, pouso autorizado. O Índia November Alpha inicia espera com curvas pela direita, mantendo a contra-vento da 10, aguardando autorização para o cruzamento do campo. Paciente, vai manter espera sobre a perna contra-vento da 90, aguardando autorização para cruzamento do campo, Índia November Alpha. Paciente, aguardando 8-2-4. Fala, Juliette, de Matamba, apresentou o plano de voo. Localizador visual, tá 3, 1, 5, 4. Complete com atendimento LS, torre 198, decimal 95. 2, 95, boa tarde, obrigado. 1-1-0 a bordo, altímetro 1-0 no meio, táxi via Pátio, reporte através do portão 62. Reporte através do cruzamento. Tá 3154, continua a aproximação, reporta para embaixo travado. Ok, vai reportar, tá 3154. 3154, reautorizado a descida 2000 pés, está livre LS, reporta no curso do localizador, ajuste 1-0-5. 15, 2000, autorizado LS, funcionário 6314. Então 4, após segue via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-9-5, com voo. Vai observar o Boeing na 4, autorizado via Índia Alfa, 1-0-2-9, obrigado, uma boa tarde. Para o presidente, na meta, Golo 9-6-7-22. Guardia número 2 no setor. Guardia número 9-6-7. 2-8-4, estamos aguardando apenas a aeronave que já iniciou o táxi, vai passar na retaguarda. 2-8-4. Da direita, chama a forma 2-1-1. Direita, 2-1-1, sou 9-6-6. Alô, Salvador, é o Gol 9-6-6, lembrando a sua escuta. Boa tarde. Boa tarde, Gol 9-6-6. Táxi via Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, da Juliette, Gol 9-6-6. 9-6-6. Esse ponto pista 1-0, tá 3-1-5-4. Chamou o solo. Tango Índia Bravo, confirme, se encontra no L ponto da RMAR? Gente, Tango Índia Bravo, confirmando, tenho para as 18h30, 500 pés, vai prosseguir Cairu. Tango Índia Bravo, o transponder 0137, chame a torre 1-8-95. Pelo controle 1-98, aguardando a transferência com a torre 1-8-95. Fala 1-8-8-4, pode iniciar o push. 1-8-8-4, afirmativa, chame o pronto para o táxi. Livre para o estacionamento 1-8-8-4. Aproximada Juliette, Gol 9-6-6. Gol 9-6-6, Juliette, portão 09. Juliette, posição 9, Gol 9-6-6. A manter a perna contra o vento, dá 1-0, aguardando autorização para cruzar o campo. Winnie November Alpha. Tem que ser a destina para o estúdio de gráfico de Serra November. Sane Lima está autorizado a chamar na frente feliz para a seu pouso ou não pouso. Em novembro, essa da PV, autorizado curva esquerda e cruzar o campo, reporta livrando. Curva esquerda, autorizado cruzar o campo, reporta livrando em novembro. Então, 3154, solo 05, livre à direita, chama solo 211. Livre à direita, na próxima, chama solo 1198, 3154. Solo 21, decimal 1, 3154. Salvador. Boa tarde, tá 3. 154, livrou? Tá 3154, tá via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3154. Corrijo, ID 9 Liberal, chama agora o controle. É o 99, decimal 8. Controle 998, ID 9 Liberal, pega a greve. 995, bom voo. Pessoal, 5, obrigado, uma boa tarde. Gol 2009, chame centro Recife, a frequência 251, caso negativo, 133, decimal 95. 251, caso negativo, 1395, gol 2009. Exatamente correto, bom voo. De novo, aproximação, guarda a pista livre, eu chamei minha 314. Sim, eu chamei 314. É sobre a regra de evolução, meu pé é sobre a forte. Confirme intenções. Corredor forte, afastar 20 milhas da manobra. 20, ID November Alpha. Ponto de espera, chame 2-9-8-9-5. Ajuste agora 1-0-1-5. Torre 2-9-5. Ajuste 1-0-1-5. Voo 1-8-8-4. 29-4-4-2. Chame para o táxi. Autorizado para o despegue, chamando para o táxi, o 967. Está em contato água, radar agora a 5,8 milhas no setor sudoeste de Salvador, vai com proa de mar para a chegada mar e reporte na dela descida. Proa de mar para a chegada mar e vai reportar na dela descida, Juliette Bravo Delta. Azul 4065. Chinem 63 no 4, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 08 mais. Livre pouso, pista 1-0, Chinem 63 no 4. Free clear, LF Ray, Renan 1-0, Echo 1-0, Echo 1-0, Echo 1-0. Controle Salvador, batalha azul 4065, cruzando 1900. 4065, contratado na decolagem, autorizada a subida, nível de voo 340 no perfil da saída da EL. 340 da EL, azul 4065. Bom dia, vai, boa tarde. 9-2, boa tarde, essa é a identificação, desça nível de voo 050 na chegada Mari. De boa, 050, chegada Mari. O Gol 1-8-2-4 após a aeronave final, pode haver manter? Afirmativo, pode haver aeronave na curso final, ali mantém. Faz a nave, nós mantemos 8-8-4. Boa tarde, como está a rádio Alfândega Bravo? Saúde, é Bravo, prossiga. Vai lá em Ribeira, Senado, pronto para iniciar. Gente, tem o Índia Bravo autorizado o acionamento, já está pronto para decolagem? Gente, decolagem a critério, vento Salvador, 130 graus, 08 mais, reporta fora do solo, tá? Mídia Brava. Confirme a sua identificação, confirme a que está mantendo. Gente, vou cumprir hoje Mari, para chegar a Mari, o meu Golf Vito e desse a nível de voo 060. É o Rio Vermelho, né? Boa tarde, Chana 6314, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 6314. Presente com o Pouso 35, eu estou com a redor da TAP, aí, próximo do marcador externo, ok? Então, à esquerda com o Pouso 35 e na sequência eu libero aí Itapuã, ok? Ok, com o Pouso 35, estamos de abraço. Voo 1884, vento de 100 graus, 89, meu colégio, alto grau. Estimativo. Então, 3192 autorizada para hoje, TAP. Autorizado pelo 192. E ela é sua tira, pessoal, vira tua. Porta completa LS, Blue Telecom Tech Tower, 118, décimo 95. 118, 95, ponte, vira tua, só vai. Azul 4462, deixa 2000 pés, está autorizado para o procedimento LS, reporte no curso do localizador, o ajuste 1095. Ajuste 1-0, no 5, desce para 2.000, chamará estabilizar na LS, ó, do 4 para 6 vezes. Charles Fox, call 0-2-1, final runway 1-0. Apache 0-2-1, continue approach, stand by for landing clear, from traffic on your right side, with south, westbound, do not interfere with your approach. Continue, call 0-2-1. Aí, Salvador, boa tarde, vou no 9-6-7. Olo 967, mantém o ponte espera. Mantém o ponte espera, 967. Olo 884, deu pro lado 192, chama controle, 119, décima 8. 198, 188, pai. Do farol, cruzamento, estamos de Abravo. Frente pro do farol de Itapuã, aguarde transferência, estamos de Abravo. Aguardando a transferência, estamos de Abravo. Hypothetical 021, check your landing gear, your clear to land runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Then you get this down, please land runway 10, point call 0 to 1. Chana 6314, Juliette, portão 03. 603, 6314. Quando chama controle 119, décima 8. 119, chama na graça. Lima Kilo Zulu, a sua identificação. Aquilo Zulu, contato agora passando o coral, autorizado para hoje, Mari, e descido a nível de voo 060. Mari é o 060, Lima Kilo Zulu. Controle, meu bom dia, boa tarde, é o Papa Romeu, Tango de Abravo. Tango Índia Bravo, manter sobre a grade de voo visual, e o pé sobre a charta, reporte passando o farol da barra. É pra parar, vai manter o sobrevoo na próxima Rio Vermelho, vai mantendo 500 pés. E reportará, equilibrar a área e no farol da barra, também de Abraão. Gente. O 967 ali mantém. Ali mantém o 967. Azul 4462, informa o gráfico de posição agora. De 9 horas, afastado em 4.4 milhas, mantendo 1.500 pés, altitude Romeu Vito 9 Alfa. Gente, grato, tem o mesmo ticket 4462. Sete Lima Tango, está com posições de 3 horas, afastado em 4.4 milhas, para pôr em Salvador, altitude Eco 190 e descida. Gente, Lima Tango. Zero to one on the ground, 1-4, vacate runner on the right side and contact over the ground, 1-2-1, decimal 1. Azul 4065, Recife, a frequência 251, no caso negativo, no 3395. 0021, 7 by Alpha, short of Juliet. By Alpha, short of Juliet, 4-2-0-2-1. Salvador, Papa Romeu, 190, Alpha, para ingresso, interlado, de retorno. Índia November Alpha, reporte visual com rotatório. Reportará visual com rotatório, Índia November Alpha. Boa tarde, voo 1620, 1920. 1620, boa tarde, acione identificação, desça nível de voo 1110 na chegada a Mari, voo 1620, confirme sua velocidade de cada. Índia 1110 na chegada a Mari, estou mantendo 2909. Índia reduza para 2509. 2509, agora 620. Gente, aguarde para a descida, o Juliette Bravo Delta. Aguardar para a descida, o Juliette Bravo Delta. Azul 4462, estabilizou na LS. Gente, complete no procedimento LS, estou em 1985. Bravo, bom trabalho. 3192, desça 2 mil pés, está livre LS, reposte no curso localizador. 2 mil pés, estou autorizado LS, reposte na estabilizado 3192. Olá, 967, decolagem autorizada, vento 130 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, 1-0, 1-9-6-7. Stand 1-1-11, chame Recife 125, decimal 45, caso negativo 1-2-6, decimal 85. 2545, 2845-10. Controle, o Gilete lhe matando na posição marítima. Gente, reporte visual com a rotatória, o Gilete lhe matando. Vai passar lá, tá? Pois, já é o coral, ok? Já é o coral, graças. O Serra Tango, prossiga. O Serra Tango está acionado 06 a bordo, solicite instrução, tá? Usar o táxi 70 em sessão, reporte para ingresso, o uísque Serra Tango. Primeiro táxi vai reportar para ingresso, no certo, o Serra Tango. 1-9-7-8-0-8-0-8-0-8-0, uma boa tarde, 1-9-7-7. Azul 4462, cheque o trem, viu, pulso 0, vento 1-1-0 graus, 0-9-9. Lime, pôs na 10, azul 4462, ajustado 1015, debaixo do trabalho. Cadê essa 2000 pés? Lua de Duna, desce para 2000 pés, Juliette, Bravo Delta. Patrulha Salvador, boa tarde, 1967, Dael Lida, passando 1800 pés para 360. 1967, contato para a decolagem, autorizada a subida a nível de voo 360 no perfil da saída da Dael. Após 2000 pés, está autorizado o voo comprador de Lida. Relativo, então, exceção 360 presente, passando 2000 e valida, voo da 967. Sete Lima Tango, faça um 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Tango. 1884, eu chamo Recife, 12545. Sete, ajustando 0115 agora, copia. Copia, 6327. Xané 6327, Ilhéus, aprovado nível 240, decola da pista 1-0, perfil de saída da El Coral, curva direita, após Coral, conforme a rota do plano, o transponder 5170, controle Salvador 1998. Autorizado Ilhéus 240, decola da 1-0, curva direita da El Coral, após prossegue via 5170, transponder 198, controle Xané 6327. Xané 6327, cotejamento correto, chame pronto. Chamará no 07-6327. Chamará Alfa, torre 1-1-8, decimal 95. Chamará torre 1-1-8, decimal 95, de 9 geral. Juliette Lima Tango para sequenciamento, faça mais um 360. Mais um 360, Lima Tango. Se puder informar qual o número do pouso do Lima Tango, a gente dosa aqui o 360. Aguarde. Salvador, boa tarde, Tango 3297. Tango 3217, boa tarde, acione identificação, autorizado descida nível de voo 050, na chegada a Bonfim. 070 na Bonfim. O meu Golf Victor desça 3 mil pés. 3 mil pés, o meu Golf Victor. 130 graus, 099, altímetro 90, 15, livre pouso, pista 90. 10392. Sou em Salvador, em Juno Weber Alfa, se aproxima da rotatória. É, se possível, eu gostaria de realizar um TGL após seguir corredor axé para TGL em Veracruz, é possível? Tio Índia November Alpha, autorizado com vai esquerda, intercepta a final de 3 milhas, o Índia November Alpha. Sente autorizado com vai esquerda, intercepta a final de 3 milhas, das 17, Índia November Alpha. Previsto um 360, 3 milhas da cabeceira. Confirma para o Índia November Alpha? É previsto um 360, 3 milhas da cabeceira, o Índia November Alpha. Paciente, Índia November Alpha. Gente, Tango Índia Bravo, tem que ser chamado de pouso. Gente, autorizado livrar a sequência para conhecer o seu voo. Meu Golf Victor, curva direita na proa 080. Direita 080, vamos ver o Golf Victor. Você me sabe a velocidade de cada, meu Golf Victor? 210, senhora. Aeroplástico. Gente, avisou o contrato na final da 0-7. 3 horas afastada em 4 milhas na final da 1-7. Negativo, Sandro. Gente, passa mais um 360 agora para essa matou. 360 pela direita agora, lhe matando. Pela esquerda, Juliette, lhe matando. Pela esquerda. Da esquerda, Tango. 1-620, tráfego agora à posição. Na verdade, o mesmo já foi superado atrás da aeronave. Deixa inicialmente para nível de voo 080. Gente, voo 1-620. O voo 1-620 mantém ainda 90, o tráfego 1,5 milha. Gente, 1-620. 1967 Recife, a frequência 251 no bom voo. Recife, 251, boa tarde. O meu Golf Victor reduza para 1809. 1809 vai reduzir o meu Golf Victor. Boa tarde, Santa 3192 de Brasil. Boa tarde, eu tô 3192. Afirmo. 3192, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, 3192. Juliette Lima Tango, torre 1895. 1895, Bravo. Juliette Bravo Delta, complete final do procedimento LS, chame torre 1895. Completa final em LS, chama torre 1118, decimal 95, Juliette Bravo Delta. Prosseguir a descida agora, 620. Sim, reporta a terceira milha. Reporta a terceira milha, Tango. E a November Alpha, livre toque remetido, pista 97, o vento no 20 graus, 08 nós. Livre toque arremetido, da cabeceira 97, de November Alpha. Sou em Salvador, final ILS 10, Juliette, passando Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, continua a aproximação, reporte externo, tem de pouso baixado travado. Continua a aproximação, reporte externo, baixado travado, Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, Papatango, isso serra Tango. Negativo, aguarde. O 1620, sobre vetoração, mantém a proa para sequenciamento. É o número agora 2 para o pouso. O 1620, seu limite a curso localizador, está reautorizado, descido até 4 mil pés, ajustado 1906. Agora eu estou muito alto, então vou ter que vetorar um pouco mais. Gente, mantenha a proa, o 1620, e aguarde o final do procedimento de ILS. Ok, 4.000, mantendo o pouso. Meu Golf Victor, curva esquerda, na proa de Duna, está autorizado o procedimento LS, desça 2 mil pés, reporte no curso localizador. Ok, esquerda, Proxy Dono, autorizado o procedimento, a porta aula dessa vez autorizada. Vamos ver o que é. Whisky Serratão, contato a decolagem, é autorizado subida nível de voo no 90 no perfil da saída pouca. 190, saída pouca, o Whisky Serratão está transportando em termos, solicita quando possível para uma direta do destino. Serratão, conhecimento de Jamo. Jamo, Serratão, grato. Tá, 17 Salvador, 36. O Gillette Lima Tango, livre pouso, pista 17, o vento 190 graus, 08 mais. Alô. Passou em cima de Salvador, Gillette Bravo Delta. Gillette Bravo Delta, ciente, continua a aproximação, forma o tráfego de pequeno porte, pousando na pista auxiliar. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização, Gillette Bravo Delta. Já no Weber Alpha, prossegue farol de Itapuã, chama controle em 1-19-8. 7, farol de Itapuã, chama controle em 1-19-8, já no Weber Alpha. Reduza para 2209. 2209, tá, 2209. Maquilo Zulu reautorizado, descida para 3.000 pés. Para 3.000 pés, confio o ajuste. 1-0-5. Leu Maquilo Zulu. 620, curva direita na proa 060. Direita na proa 060, agora na B20. Papa Romeu, Índia November Alpha, decola do nosso 7, ingressando no corredor Axé, em atenção para o 1000 pés. Gente, o Índia November Alpha mantém sobre regras de voo visual, meu pé sobre o terreno. Paciente, vamos ter 1000 pés, solicita ir para Veracruz, para a PGL. Reposte passando o farol da barra. Reposte passando o farol da barra, o Índio November Alpha. 620, localizador. Gente, está autorizado o sinal de procedimento, 1620, reduzindo para a velocidade de aproximação. Gente, 620. Foi autorizado no 0, baixar travado, Juliette, Bravo Delta. Passou o senhor aguardando pista livre, Romeu, Golfeta. Gente, continua pessoal, aproximação, agora da pista livre, Romeu, Golfeta. Torre 198, decimal 95. 295, bora, beleza. Salvo Delta, sala 28, livre à direita, chama sala 21, decimal 1. Estabilizado, ele é sem freio. 620, continua a aproximação, fonte externa está de pouso baixada travada. Vou sair agora, 620. Roberto Golfo Dito, livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 08 mais. Dito, livre pouso, embaixo travado. Aqui o Zulu, dessas 2000 pés, está autorizado o sinal de atendimento. LS, reposte no curso localizador. 3321, aguarde conta. Agora é lento, assim. Marina, aqui no Zulu. Irá reportar. Salvador, TAM 3217. Siga. Para prosseguir na descida, chefe. Na descida, 4.000 pés hoje, hoje 1.0.5. 4.000 pés. Passou o estéreo, baixei a travada, agora 620. Pelo 620, continua a aproximação, vai na pista livre. Agora 620. Meu Golf Vitor, fala as 3-1, eu levo a direita, chama a forma 2-1-1. De Salvador, 1-1-9-8. Receptando o localizador, Limaquilo Zulu. Confirma para o controle. Sapatango, Limaquilo Zulu, interceptando o localizador. Controle de sinal do procedimento LS, torre 1-1-8, decimal 9-5, compôs. Obrigado. 1-6-2-0, pouso autorizado, vento 1-3-0 graus, 0-7-9. Ele pousa agora, 6-2-0. Torre Salvador, Papatego Lima, aqui no Zulu. Lima, aqui no Zulu, continua a aproximação, continua a gente pousa baixar de trabalho. Para reforçar a intenção, senhor, circular para o Nocesse após o externo. Gente, reporta para cancelamento dos planos, o Lima que levou. Irá reportar. Na descida do TAM 3217. Estimativo 2 do pé está livre LS, reporte ao custo localizador, reduza para 1809. Para 180, para 2. Está passando o externo em condições Vitor Marcelli, propõe o Limaquilo Zulu para 1-7. Gente, plano cancelado 236, autorizado mais pela direita, pista 1-7, reporte na ponta final, Limaquilo Zulu. Já reporta. 227, libre acionar, chame táxi. Chamar a táxi, 6327. Eita, 2-1-1, confirma? 2-1-1, obrigado. Meu Golf Vitor, na escuta do solo? Libre. Vou 1-6-2-0, táxi via Alfa, mantenha a Cidade Juliette. Salvador, o Papatango Lima, aquilo Zulu, base para a final 1-7, pela direita, controle baixado, travado. Lima, aquilo Zulu, livre pouso, pista 1-7, o vento 1-2-0 graus, 0-8 mais. Lima, aquilo Zulu. Tango, chame o centro Recife, a frequência 1-2-5-4-5, caso negativo, nota 6-8-5. 5-4-5-2-6-8-5, certo. Tá, 3217, estabilizado, que está aqui. Complete sinal de DS, 2-1-1-8, decimal 95, compôs. 295, coloca. Salvador. Boa tarde, TAM 3217, TAM 3 no LS, estabilizado, está embaixo de trabalho. Gente, TAM 3217, te dá a última fala, eu mandando autorização de pouso. Salvador, boa tarde, é o 5627 da Trip, parte 3, informação Romeu, solicita 150 para Recife, Aracaju. Aguarde cópia, Trip 5627. Aguardando. Salvador, será 6327 para o parque com 80, 60, 3 horas de Recife, Salvador. Chame a 327, passe 1 no Índia, no ponto 0, chame torno 1865, ajuste o 0 no meia. 24, Índia, 295, no 0 no meia, 327. Mas o Golf, aguarde corte. Bom, no 620, como que vai a passagem ao o Fokker da Avianca? Após ingresso a Juliette para o portão 01. Que é a passagem para a Bianca após ingresso portão 01, no Guarani da Gera. Quem chamou para táxi? Juliette Bravo Delta, que entre e aguarde. Juliette, estamos no voo, sua identificação está autorizado. O ANA para hoje, Bonf para chegada a Bonf. Confirme o ideal e descida. Inicialmente 080. Boa tarde, Xenem 6327, quanto espera para o zero para você? Xenem 6327, Lima tem. Ah, Lima tem, 6327. Xenem 3217, solo 39, livre à direita, chamação 211. Direita 211, tá 3217. Na saída, passe 3. Xenair 6321, goleiro que pistola, chame táxi. Chamada pro táxi. Negativo, Xenair 6321, mantenha a posição e aguarde. 6321, então não vai executar, vai aguardar. Salvador, Xenair 3217 na alta. A 3217, mantenha antes da Juliette. Antes da Juliette, 3217. Copa no gol 966. O Juliette Bravo Delta, Romeu Golf Vita, ingressa no pátio 1, no reporta na Juliette. Trip 5627, copia. Copia, 5627. Trip 5627, Aracaju, aprovado nível 1 no 50, via Golf 677. Decola da pista no 0, perfil de saída curva, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5404, controle Salvador 1998. Motorizado 150 para Aracaju, Golf 677, pista no 0, curva esquerda, saída Puca, Transition Aracaju. 5404, 198, controle Trip 5627. Trip 5627, informação em curso Romeu, ajuste 10 no meia, protegimento correto, chame pronto. Chamará 5267. 5627. Lima Zulu Golf, confirma estacionamento. Serra 9 M Zulu Whisky, nível 060 aprovado. Decola da pista 17, perfil de saída Arbor, após direto, conforme rota do plano, transponde 0155. E o controle 1198, correção, aguarde o transponde, ok? 6327, contato lá decolagem, autorizado subir e manter nível de voo 240 no perfil da saída da EL. Após 2 mil pés, está autorizado a abrir de coral. Presidente da EL, após 2 mil pés de coral, solicita 180 como final. 180. Ok. Da Juliette, portão ocupado. Tá ciente, qual é a posição pro 3217? 10. Tá ciente, vai aguardar a posição dele. 3217. Hoje era 6321, livre acionamento, chame para o táxi. Juliette Bravo Delta e Romeu Golf Vitor, chame a turno no 895. 2895, Romeu. Segue Lima Mike na Quebec, chama para o cruzamento. Sou chamada da guarda de direção, na Lima. É, segue na retaguarda do mesmo, reporta na Quebec. Na porta. Reporta na Quebec, na retaguarda do mesmo. Como é que eu vou fazer? Afirmo, Lima Zulu Golfo, cotejamento correto, torre no noite, mas... informação em curso, Romeu, copia. Voo 966, Campina Grande, nível 370 aprovado, via Pêsulo 10, Neuma, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 54 no 1, controle Salvador 1198. Eu vou fito até a Baité, autorizado. Cotejamento correto, chame pronto. Quebec, você aproxiga. Olá, Céu, Novembro, Charlie Lima, reporte Paripe. Para o táxi do funcionário 6321, 109, a bordo, alterna Goiânia, 4 horas. Este é o funcionário 6321, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste 1016. Gente, pátio Índia, 1895, no ponto de espera, 6321. 6217, reporte quando visual com R2 da Bianca, taxiando via pátio 1. Boa noite, a sua identificação, desça nível de voo 050. Está autorizada para o editar, beijo. 3217, vai dar passagem a Airbus Avianca, após ingresso Juliette, portão 10. Gente, vai dar passagem para o Airbus Avianca, ingresso a via Juliette, portão 10. 3217. Depois, Paris, pilota Paris. Estamos no Rio autorizado, descida para 4 mil pés. O ajuste 10016. Aguarde para o acionamento. 2512123956327. E aguarde, após passar as verbas de ação, será autorizado. Trip 5627, livre acionamento de metade. Trip 5627, copiou o solo. 5627, na escuta. Livre, chame para o táxi. Trip 5627. Para o táxi, 5627. Torre, 6321, no Xanel, tá pronto. Xanel 6321, ali mantém. Ali mantém. Com 966, livre acionamento, chame para o táxi, portão 09. Decolagem autorizada, vento 130 graus, 07 nós. Autorizada, decolagem, pistão 0, Xanel 6321. Passa de Salvador, bom dia. Boa tarde, eu sou 418 para conseguir 3340 com a Romeu. Pessoal. Azul 4118. Azul 4118. Informação em curso Romeu. Aguarde cópia com fim. Graças. O Golfo, autorizado, táxi 70, exceção, reporte para ingresso.